Eu não o deixei terminar de falar. Querida Julie, sempre me impressionou o fato de os casamentos ao mundo das almas serem tão diferentes uns dos outros. Sua última carta, no entanto, me faz recordar que os casamentos ao mundo das almas também têm vários traços em comum. Este problema não é só meu. Em praticamente todos os casamentos que conheço, o meu não era exceção. Marido e mulher se interrompem quando conversam. O marido começa uma história e a mulher o corta para corrigi-lo. Aconteceu numa terça-feira, não numa segunda. E na verdade não era um poodle, era um pastor alemão. A história é interrompida. O marido se frustra e os ouvintes ficam constrangidos. Ou então a esposa inicia uma frase e o marido, acreditando já saber o que ela vai dizer em seguida, termina a frase em seu lugar, constrangendo-a. E interromper o outro é desrespeitoso, para dizer o mínimo, e uma pessoa educada nem sonharia em fazê-lo em circunstâncias formais. Ainda assim, sempre interrompemos aqueles que nos são mais próximos. Esse é um lado negativo da intimidade e ele tem os seus perigos, dentre os quais o principal é a irreverência. É como se estivéssemos tão convencidos de que sabemos o melhor modo de formular aquele pensamento que nem sequer damos à outra pessoa a chance de completá-lo. Ou, o que é pior, é como se disséssemos: eu já sei o que você vai dizer. Siegfried Hamburger, o melhor amigo do meu marido, teve seu tímpano avariado durante a Primeira Guerra Mundial e, mais tarde, começou a perder progressivamente a audição. A ideia de ficar surdo o perturbava e ele um dia confidenciou ao meu marido que seria muito doloroso ser excluído das conversas de seus amigos. Para consolá-lo, meu marido lhe prometeu que quando chegasse o momento, escreveria para ele sobre todos os temas que poderiam render boas conversas. Muito obrigado, retrucou Hamburger. Mas eu ainda preferiria ouvir a sua voz, mesmo que você dissesse apenas são 2 da tarde. Quando se sentir tentada a interromper Michael, pense nas palavras tocantes de Siegfried Hamburger. E se lembre de que um dia, caso lhe ocorra a infelicidade de ser uma viúva, você desejará desesperadamente ouvir a voz dele, a mesma que você tantas vezes silenciou. Talvez esse pensamento lhe seja útil para lutar contra essa arraigada tendência humana a nos interrompermos uns aos outros. Com amor, Lily.